Alô, alô, tô ao vivo aqui. E aí, galera? Beleza? Tudo certo aqui? Hoje eu tô num contexto diferente aqui do padrão. Tô no carro indo pra um evento em São Paulo. Hoje eu chamei bom dia, Lucas. E aí, Júnior? Barço. 7h15 de lei. Pois é. Entrei 7h16 hoje, hein? As do YouTube, bom dia. Hoje eu chamei de freestyle, porque hoje eu não vou fazer o lance das revistas, como de sempre. Hoje eu vou fazer um freestyle aqui, trocando ideia. Exatamente, tava vendo de ontem já. Bom dia, papai, Gabriel, Ayler, Matheus, Daniele, Camila, e aí? Bom dia, Gan. Então hoje vai ser um freestyle aqui, trocando ideia. Bom dia, conterrâneo. Quem tá pela primeira vez entrando aqui? Alguém tá pela primeira vez nessa live de bom dia? Luan, Eduardo, Camila, Gabriel, Petrus, Victor, Raul, Gustavo, Bruno, Eugênio, Ayler, Otávio, Jefferson, Isel, Gabriel. Primeira vez eu, primeira vez. Gustavo. Primeira vez eu. Bom dia. Achei que não teria, mas tem. Tá chovendo aí. Primeira vez aqui. Ó, galera que tá a primeira vez, deixa eu explicar. Eu venho fazendo, acho que eu fiz uns 10 dias seguidos aí, todo dia 7h15, uma transmissão ao vivo, que todas até agora, exceto nessa, eu segui um formato que é, eu pego uma revista e tal, legal que eu tô lendo uma matéria, e comento os principais pontos, e dou opinião, e troco as ideias. Hoje eu não estou no meu contexto, estou no carro indo, eu moro em Barueri, tô indo para São Paulo, participar de um evento da SAP, empresa de tecnologia. Inclusive vai ser um evento transmitido ao vivo. Eu posso divulgar, vou botar o link aqui para vocês acessarem a transmissão ao vivo. E aí hoje então vai ser diferente, mas eu não quis farrapar e não fazer a live de bom dia, nem que seja só para trocar uma ideia. Tem que falar sobre família. O que é sobre família? Quem viu o hangout ontem, a aula ao vivo ontem, sobre crianças, quem viu? Bom dia, Daniel, Emela, Pedro Lessa, Nailton. Passeando, papai, muita chuva em escada. Mossoró. Oxe, macho, tá onde? Oxe, macho. Primeira vez ao vivo, bom dia, João, Ana, Débora, Diego. Massa, Rafael, primeira vez aqui, eu. Ah, tá meio que chuvoso. Eu vi, o que vocês acharam de ontem? Casal Alencar tava lá, ontem foi foda, que legal, gostaram de ontem. Nós, eu vi. Quem não conseguiu ver no horário ontem, toda terça-feira, marca na agenda, às 9h30 da noite, vai ter uma reprise de ontem. Só terças, 9h30. Algum link de ontem já é, ó. Próxima terça, gancombr/cricri. Eu vi, foi massa, meu marido, que legal. Primeira vez aqui em BH, não tenho previsão. Sempre tô ao vivo, mas nunca me manifesto. Márcio, manifesta mais, Márcio. Você aí que fica ao vivo, mas não se manifesta, por que se manifesta? Manda um é nóis aí. Ontem foi massa, show de bola. Dando trilha agora com o ICI. Gabriel, legal. Meu marido é seu fã, Santa Catarina. Eu tô viajando pouco pra fazer palestra assim. Ultimamente, tô mais focado aqui na empresa e nos eventos. Difícil acordar hoje, ontem rendeu. João Bezerra, vem de novo, massa. É nóis, consegui pegar a live hoje. Alguém botou um é nóis aqui, ó. Pablo Benício, ó. Mais um que fica sempre calado. Quem mais fica calado aí? Conexão ruim. Eu tô no 3G, né? E na estrada, então. Conexão pode. Bora acordar mais cedo, é isso. Estava esperando, tô em Surubim. Futuro na humanidade. O ser humano será mais autônomo, fabricando alguns componentes. Tipo sapato, roupa, sim, acho que sim. E o CEF? Autônomo é uma palavra interessante. Acho que o processo de fabricação, ele vai ser mais descentralizado. Em vez de ser ABC Paulista aqui, tem várias fábricas ali, as fábricas estão lá e aí produz e entrega aqui. Acho que cada bairro vai ter. Cada casa vai ter uma mini fábrica 3D para algumas coisas. Cada bairro vai ter uma fábrica um pouco maior, que seria a nova gráfica 3D. Cada cidade vai ter uma fábrica um pouco maior, que já fabrica coisas mais complexas, e vai continuar tendo, claro, algumas fábricas distantes, né? Mas vai haver uma grande descentralização da fabricação. Não, eu moro em São Paulo há 7 anos. Seu vídeo fez acordar mais cedo. Foca no teu livro, velho. Quer ir na biblioteca. O livro tá... Eu não consigo focar porque ele não é a prioridade do momento. Aí é difícil a gente focar quando não é a prioridade. Não é a prioridade número um, pelo menos, né? É uma das prioridades. E aí eu tô investindo tempo nele proporcional à prioridade que ele é pra mim. Apesar de ser um sonho meu livro a vida inteira, foi no momento que eu tinha muitas outras prioridades. Mas esse ano sai. Salvador, conexão também ruim, bom dia, Renan. É nóis, Nani aí, ó. Galera do É Nóis, César. Galera do É Nóis é a galera que nunca fala nada. Palestra foi show, Guilherme. Tá cortando do caralho ontem, achei que não ia ter, tava preocupado. Tô indo dar uma aula. Massa. Podcast. Podcast de hoje com manhinha. Por que você optou por não dirigir mais? Pergunta interessante. Não dirigir mais. Eu optei por não dirigir mais porque eu não gosto de dirigir. Ponto 1. Não que a gente não vá deixar de fazer nada que a gente não gosta, mas um dos motivos, né? Não, eu falei ele primeiro, não quer dizer que é o maior motivo, mas é um motivo. Vou enumerando sem ordem. Segundo, eu dirijo mal. Talvez consequência por não gostar, eu dirijo mal. Eu dirijo mal, inclui celular, desconcentrado, pensando em coisa, querendo anotar coisa e tal. Terceiro, eu não dirigindo, eu posso estar fazendo outra coisa, como por exemplo isso aqui agora. Se eu estivesse dirigindo para o evento, eu não poderia, eu teria que farrapar a live de hoje, porque o evento é exatamente nesse horário, o horário de ir para o evento. O evento começa às 9h30, mas o pessoal veio para chegar às 8h30. Não, começa às 9 horas, eu acho, sei lá. Primeiro pessoal chegar às 8h30, então tive que sair de casa às 7 e pouco. Então é isso. Então, terceiro motivo é o motivo de produtividade. Então, não gosto, não dirijo bem e produzo mais se eu puder fazer outra coisa. E como consequência do dirijo mal e não gosto, eu fiz uma previsão. Eu pensei, porra, estatisticamente falando, existe uma altíssima probabilidade, não estou falando que é o que eu desejo, não, nem isso é negatividade, de nos próximos 10 anos eu bater por vacilo meu o carro de média gravidade aí, e umas 3 vezes de baixa gravidade assim vai acontecer. Então eu pensei, porra. E as pessoas muitas vezes, ai, depois teve tal coisa, eu me liguei e agora eu não faço mais isso. Não, eu vou fazer antes, eu não vou esperar eu bater. E não que o motorista tá comigo, pode não bater. O cara pode bater também. Mas, né? Mas a probabilidade é menor, considerando que o cara, teoricamente, ele é um profissional e tá focado ali, é o trabalho dele, dirigir o trabalho. Então, quem trabalha com isso normalmente gosta, ou pelo menos faz bem. Enfim, não é isso? Concorda, velho? O que você acha da minha decisão de não dirigir? Tá certo, olha o trânsito. O trânsito também, o estresse, né? Dirigir hoje em dia requer uma inteligência emocional muito grande. Pra aguentar o trânsito, começou a dirigir, o pai dizendo aqui, condução por inteligência artificial, pode ser, caiu, carros autônomos. É nóis, também não gosto de dirigir. E outro motivo, pessoal, que eu parei de dirigir, um outro, né, pra compor, é que eu trabalho muito em casa. Eu não preciso, eu posso usar automóveis. Eu passo muitas vezes 3 dias sem usar nenhum automóvel. Então, assim, se eu vivesse a vida pra lá e pra cá, aí seria complexo. Eu tenho que ter um motorista pra mim full time, aí seria caro, enfim. Bora dirigir pra habilitar a vontade também, aí, consequência positiva. Outro foi post-it. Eu medito, eu fazia meditação passiva também, meditação silenciosa. Hoje em dia eu faço mais meditação, micro-meditações durante o dia. Meu nível hoje, aí Renata, sempre aqui na live é nóis, conexão tá ruim. Você acha legal a ideia de pesquisar para conhecer e copiar ideias de empresas do seu mesmo âmbito em países envolvidos e Yuri Souto maior. Não, eu não acho boa a ideia de copiar não, as ideias. Eu acho legal a ideia de conhecer e se inspirar. É, eu acho que... É, primeiro que se você copiar, a tendência é não dar certo, porque são realidades diferentes, contextos culturais diferentes. Segundo que a gente tem que partir daquilo que já foi testado e ver como oportunidade de inovar por cima. E não apenas repetir o modelo, né? Eu acho que combinar é isso aí. Travou aqui. Tá meio ruim, pessoal, porque hoje eu não tô em casa. Tô no 3G. Então, 3G... Curadoria de conteúdo é bem explorado hoje em dia? Não, eu acho que não. Acho que é mal explorado ainda. Quer dizer, tem pessoas explorando bem. Eu me considero um curador de conteúdo. Mas eu acho que tem muita oportunidade ainda. Pânico, Thaís, massa no Pânico, massa, Yuri. Profecia, eu fiz Vitor. China é ninja nisso. Me contrata como seu motorista. Não, seu motorista aqui não. É igual a cadeira de rodas, perfeito, Matheus. Um dos meus primeiros podcasts eu falo sobre isso, que tipo... Quando eu completar uma certa idade, sei lá, uns 80, 90, sei lá, antes mesmo de eu ter um acidente, no caso de cair, quebrar a bacia e ser obrigado a usar cadeira de rodas, eu já vou comprar uma cadeira de rodas foda. E já vou ficar usando mais a cadeira de rodas sem ter nenhum problema, só pra não cair, entendeu? Se antecipar a parada. Alexandre Dimas, cara, ele é, poderia ser a curadoria de vídeos da internet. A gente é, não de vídeos, mas de conhecimento, né? Porque, no fundo, o que eu compartilho no curso de criatividade é a curadoria, não só de todos os vídeos, mas de todos os livros, artigos, experiências, empresas, negócios e criações, soluções criativas que eu tive na minha vida, e eu curei tudo isso em forma de storytelling, de aulas. Então, a KLS já é... Esse podcast de cadeira de rodas é um dos melhores. Copiar por copiar não é bom. Se inspirar, trazer os inputs, isso aí. Mudar de país, suas ações para entrar no mercado. Pergunta boa. Se eu fosse entrar num país novo, minhas ações para entrar no mercado. Depende de tanta variável, né? Se fosse eu hoje em dia, eu primeiro buscaria, mapearia quem são as pessoas estratégicas daquele país no meu segmento. Então, se eu fosse na comédia, por exemplo, quero ser comediante na Espanha, vamos supor. Eu mapearia quem é os caras que fazem diferença, os caras tops de lá, bacanas. Enfim, faria um mapeamento completo do mercado primeiro. Completo. Todos os humoristas, os bons, os médios, os ruins, os que têm um estilo parecido com o meu, os que têm estilo parecido com o do Fábio Porchat, os que têm estilo parecido com, eu diria, todo o Rafinha Baio, eu diria todos os mapeamentos do mercado, profundo. E quando eu acabasse de fazer, eu faria mais, profundo. Depois, eu buscaria pontos de conexão com eles. Tudo começa no networking. Pontos de conexão. Algum amigo em comum no LinkedIn... quem fez coisa pro Comedy Central, eu também fiz Comedy Central, então posso criar uma relação via Comedy Central. Eu pegaria, talvez, faria algum conteúdo no idioma deles, do meu trabalho, um artigo, um vídeo, alguma coisa, e eu buscaria se esses caras experts do país têm livros publicados. Se o cara tem um livro publicado e você manda assim, uma mensagem pra ele no Twitter. Twitter é uma boa rede social pra isso, tá? Porque ela é meio abandonada e por isso ela é boa. E o pessoal, pelo menos da área de mais ciência, tecnologia, ainda usa muito. Você manda uma mensagem lá: oi, eu sou do Brasil, li teu livro, achei massa, parabéns. Que seja verdadeiro, tá? Que você liu. Eu acho que o cara da Espanha, mais foda que ele seja, ele fica: pô, que legal, o cara do Brasil viu meu livro. E você já criou a conexão. Offline, a live de ontem foi ótima. Podcast, Gancast com BR. Paulo Silva, isso da cadeira de rodas não é relaxar demasiado? Cara, depende, né, Paulo? Se, depende como vai ser, né? Daqui a 50 anos, eu tô fazendo uma previsão assim que, devido à distância, ela é puramente uma piada, porque as condições vão ter tão diferentes que, enfim, talvez não seja cadeira de rodas, talvez seja, sei lá, um botão, talvez seja, ou simplesmente a gente vai ter vida eterna e não precise nem se preocupar em cair, porque o nosso aqui da coxa, né? Ilíaca, não. Enfim, ele vai estar reforçado, sei lá. Então, e acho que a mensagem mais importante, e é legal falar sobre isso, só para deixar claro que a mensagem mais importante é o que nós podemos tomar uma ação antes de ocorrer e não esperar ocorrer coisas negativas para tomar uma ação. É um pouco da história do prevenir, melhor que remediar, né? É o prevenir, melhor que remediar, é isso. A mensagem, no fundo, é essa. Nenhum sucesso na vida compensa fracasso no lar. É uma frase dos mormons, isso é? Eu deveria ser mormon. Como é que eu faço pra ser mormon? Ninguém mais é mormon? Escutou de hoje, legal. Se sua responsabilidade na vida fosse apenas uma, qual seria? Harikara Singh. Harikara Singh, foi você que mandou uma mensagem bem legal pra mim, um e-mail. Cara, fosse só uma responsabilidade, acho que seria educar minha filha, educar meus filhos. Preparar meus filhos para o futuro. Ou, de forma mais escalável, fazer alguma coisa que preparasse, que ajudasse todo mundo a preparar seus filhos para o futuro. Talvez. Porque aí, digamos, o pré-requisito disso seria eu preparar bem a minha. E aí, afinal, quando você... essa pergunta de escolher uma, né? Tem um truquezinho aí que quando você escolhe uma tão grande que, na verdade, dentro dela engloba várias outras que você queria colocar. Futuro dos carros. Pô, acho que é carros autônomos, é isso. Eu acho que é isso. Self-driving car. Tô na Bandeirante, não. Tô na Castelo Branco, agora tô na Marginal. Cadê seus vídeos, porra? Que vídeos, porra? Você ficou online? É, tá meio conexão na tela. Tá meio... Deixa eu ver que horas são aqui. 75. Tô na hora. Indo pra Action. Algo que pudesse impactar 2 milhões de pessoas no mundo, o que faria? Caralho, essa pergunta é foda. 2 milhões de pessoas no mundo? Depende tanto, viu? Qual segmento, quais são meus recursos, quais são meus ativos. Eu investiria full power nisso? Seria agora na minha vida atual? Ou se eu parasse só pra pensar nisso? Sabe? É tão complexo. Eu faria cuscuz. Autonomia será o futuro? Futuramente não terá mais um emprego formal? Eu acho que no futuro nada não terá mais. Eu acho que apenas as coisas terão muito menos ou muito mais. Videolocadora acabou? Não, existe. Existe videolocadora. É possível encontrar uma videolocadora da cidade de São Paulo. Agora, o mercado acabou, entre aspas. Então, primeiro que, para mim, sempre que fala de futuro, nada acaba definitivamente e vira zero. Apenas uma coisa que, sei lá, 1 bilhão de pessoas tinham um comportamento e, de repente, 1 bilhão de pessoas, apenas 1 milhão ou 10 milhões passam a ter, pra mim, acabou. No sentido generalizando, né? Então, eu acho que a gente vai ser muito mais autônomo do que empregado. Sim, muito mais autônomo do que empregado. E isso não quer dizer todo mundo é um freelancer e cada dia é um dia, não. Você pode ser um autônomo que se envolve num projeto específico por 6 meses. Com data para acabar já. E na sua agenda você já pode se programar para se envolver em outro projeto. 6 meses depois. E pode ter um projeto que se envolva durante 6 anos. Enfim. Mas eu entendo que as relações trabalhistas, elas vão ser bem diferentes. Quando a minha filha for grande. Assim, eu fico pensando sempre assim, minha filha vai ser maior de idade. Pra mim o futuro... Ah, o futuro é quanto tempo? O futuro pra mim é quando a minha filha tiver a minha idade. Esse é o futuro. 2049. Isso é futuro forte. Quando ela for maior de idade, que vai ser 2033, é um grande futuro também já. Esses são os dois futuros pra mim. Quando minha filha virar maior de idade e quando minha filha tiver a minha idade. Filha do Murilo nem vai saber o que é trabalhar. Desemprego vai ficar acima de 90% do mundo inteiro, Brasil também. Paulo, eu acho extremamente importante a gente ficar, diferenciar emprego e trabalho. Extremamente importante. Não, eu acho que pode faltar emprego, mas não vai faltar trabalho. É, o ser humano, ele é muito bom em arrumar ocupações, arrumar trabalho. É, pode ser que no futuro da minha filha, a taxa de desemprego seja um número meio irrelevante. Seja qual for, 90%, foda-se, ele não importa. O que importa é a taxa de ocupação profissional. Opa, essa taxa que não pode estar baixa. Porque se as companhias, ou taxa de ocupação produtiva, ou taxa de contribuição para a humanidade, pronto. Você está contribuindo para o funcionamento da humanidade. Então poucas pessoas contribuindo é ruim. Mais pessoas, é ruim porque é um potencial desperdiçado, né? Eu acho que as pessoas não dependerão de ajudas externas tipo governo. Eu acho que dependerão menos. Também, novamente, sem reduzir nada ao zero. Mas eu diria que as pessoas dependerão muito menos. Acabou de assistir a aula Desconstruindo. E aí, Marcos? Fabrício, prioridades, minha filha, prioridades mudaram. Eu quero ter mais filhos, sim. Minhas prioridades e conceitos, eu diria que elas não é mudaram, tipo, eu tinha 5 prioridades e agora tenho, joguei fora as 5, tenho outras 5. Eu diria que é. Das minhas prioridades de vida, apenas tinha uma que estava adormecida e que ela emergiu. É como se fosse lista de best-seller da Veja. Né? Tem aquele ranking lá. O ranking tava lá com 10 coisas e de repente uma subiu lá de baixo e foi para as primeiras posições. Massa demais. Aprender programação será uma habilidade assim como ler e escrever. Não, Ariel, assim como ler e escrever, não. Eu acho que ler e escrever é um exemplo que parece que linguagem de programação, ler, escrever são linguagens e tal, mas eu acho que eles não vão ser igual a ler e escrever. Eu acho que saber programação vai ser uma... Eu chamo de habilidade cinto do Batman, né? Uma habilidade... Porque ler e escrever é habilidade para você... existir no planeta, para você simplesmente ser um ser humano, né? Estar na humanidade. Programar, eu acho que vai estar um nível abaixo de ler e escrever, mas vai estar muito acima do que está hoje, a nível de importância. Isso é o mais importante. Yusef, informação, sim. O futuro é do filtro de informação. Antes a gente conquistou o mundo com acesso à informação e agora o desafio é organizar essa informação, filtrar. Cinto do Batman, massa. Iremos programar intuitivamente, Alexandre. Sim, impossível. Programar, cara, não é escrever linhas de códigos, é ter é saber como a programação funciona. É meio que saber como a máquina pensa. É isso. Para mim, a habilidade não é programar. É entender um pouco como a máquina pensa, como ela funciona, o que ela é muito boa, o que ela é muito ruim, o que ela é fácil de fazer acontecer, para de repente usar o Scratch e só arrastar as caixas. Mas mesmo que você não use o Scratch para colocar a mão na massa, vai ter uma habilidade muito importante, que é uma habilidade que eu acho que eu tenho um pouco, eu acabei desenvolvendo. Eu gosto de comandar equipes de software, eu comando do software da minha empresa. Já comandei várias equipes de software, do Vamos Trazer, do Peça Comida, do Relazione. Eu já comandei o desenvolvimento de Bob Flash, uns 5 softwares de médio porte. E eu entendo das potencialidades, dos limites, das complexidades. Não entendo porque programar será tão importante. Dá um exemplo aí. Drone Caruaru, eu vou então reformar. Programar não vai ser tão importante assim. O que vai ser importante é entender como os programas funcionam. Entender como se cria um programa. Eu diria que é o conhecimento de engenharia que um arquiteto tem que ter. Analogia boa, hein? Será? O arquiteto, ele tem que ter conhecimento de engenharia, porque ele vai desenhar aquele negócio, mas ele precisa ter o conhecimento de engenharia, óbvio, na faculdade fala-se muito, para saber se vai aguentar aquela estrutura. Se faz sentido o que eu estou fazendo, se eu não estou viajando completamente, né? Ele pode errar, claro, no cálculo, né? Pode ser que o engenheiro chegue com um aprofundamento maior e diga, ó, um engenheiro de cálculo, né? Mas o arquiteto tem que ter um pouco. Então, eu acho que todos nós, todos os criativos, todo mundo que quer construir, literalmente, o futuro, tem que ter essa noção do processo de construção de um software de inteligência artificial. Então, eu acho que é isso. Respondido? Soldar a superfície não é para qualquer um. Sim. Lógica de programação e um pouco da linguagem, sim. Interagir com as máquinas, perfeito. Aprender a soldar faz muito jeito. Inteligência artificial é essencial. Sabe programar? Não. Não sei programar, mas tem muito de programação. Se você me disser, Murilo, aqui, ó, 5 aplicativos. Como a gente quer que funcione eles? Esse vai ter esse recurso, esse vai ter esse, esse vai ter esse. Os escopos dos 5. Eu sou capaz de dizer com boa precisão qual é, de 0 a 10, o grau de complexidade de desenvolver cada um. O tempo de desenvolvimento de cada um, considerando que eu tenho 3 pessoas, se eu botar essas mesmas 3 pessoas no projeto 1, as 3 no projeto 2, as 3 no projeto 3, eu consigo dizer quanto tempo vai demorar para elas fazerem isso aí, qual é o mais complexo, se tem alguma ordem melhor a nível de reaproveitamento de código. Eu acho que eu sou capaz de dizer isso com boa precisão. GitHub, eu não tenho conta no GitHub, não. Eu nunca escrevi uma linha de código. Livro para indicar a criatividade? Cara, eu gosto muito do livro do José Predebon. José Pre, Predebon. Chama Criatividade, Abrindo o Lado Inovador da Mente. Um livro escrito já há uns 20 anos, mas muito atual. Intensivão de Murilo Gun, Matheus. Matheus, esse intensivão, então, tem que culminar no meu curso de criatividade. Senão você tá de brincadeira, papai. Tá de brincadeira. Eu acho que o curso de criatividade é uma grande organização estruturada de tudo, da minha visão, de muita coisa que eu falo. Você vai ver, quem me acompanha muito e for no meu curso, na versão nova, eu diria que vai conhecer, digamos, 30%. Eu acabei de atualizar o curso, né? Todos os dias maratona com o Murilo Gun. Robots will steal our jobs, but that's okay, do Frederico Pistono. Sim, eu, inclusive eu conheço o Frederico Pistono. Já li um pouco do livro dele, não inteiro. Engenharia de requisito. Não sabia disso não. Compreender a mente é uma forma que traz habilidades sobre a vida. Que programar traz sobre computadores. Perfeito. É isso aí. Nossa mente é nosso grande computador, né? Por isso que nas quatro habilidades do futuro, eu falo inteligência interpessoal, que é compreender você. Intrapessoal, você. Interpessoal, uma vez compreender você, compreender os outros. Interartificial, compreender a máquina. E criativa, criar e quebrar padrões. Galera, que horas são aí? 7h48. Bem, hoje foi diferente, mas cumpri o nosso compromisso aqui. Foi massa, pra mim também serviu pra acordar. E é isso. Amanhã, 7h15, tô aí. Degustação do curso, vem lá. Toda terça, 9h30 da noite, vai ter a reprise do Cri-Cri-Cri de ontem, de crianças. E 10 de julho, reaprendizagem criativa, turma 7, 10 de julho. É nóis. O Júlio colocou inscrições dia 10. Que ele pensou, o Murilo vai falar agora, eu vou logo escrever. É nóis, papai. Falou.